susto eu levei quando olhei o espelho. Caralho, como estou ficando velho. Ainda bem que ela está comigo. Cada vez mais bela, cada vez mais velha, cada vez mais. Que pena ter que ter só 10 mil anos. Cara, falta tempo, sobram planos. Já não sei mais nada que eu sabia. Cada vez que gira, o ponteiro gira cada vez mais. Segura a onda agora, Dorian Gray. It's better to burn out than to fade away. Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray. Que horas esse sol vai dar um tempo? Que barraco do balacobaco? Nosferatu já encheu o saco. No verão eterno, infinito inverno, cada vez mais. Que sarro aquela cara no espelho. Velho, saca só esse moleque fazendo seu caminho pelo mundo. Cada vez que volta, tá cada vez mais longe, cada vez mais. Segura a onda agora, Dorian Gray. It's better to burn now than to fade away. Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray. Os deuses devem estar de sacanagem. Ainda bem que ela está comigo. Cada vez mais bela, cada vez mais velha, cada vez mais linda, agora mais ainda, cada vez mais. Segura a onda agora, Dorian Gray. Better to burn out than to fade away. Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray. Segura a onda, sai dessa agora, Dorian Gray. Segura a onda, sai dessa agora.